somente até através do portão 62, aguardando para prosseguir o gol no 621. Olimpo 07 prossegue Juliette, Índia, no ponto de espera torre, transfere em 118, decimal 95, bom voo. Romeu Zulu Isca, tentando a possível turbulência do Boeing, pousando na 1-0, livre decolagem pistão no 7, vento 1 no 3-0 graus, 7 leste. Nave à frente, P3 da Porta Aérea, via Índia, ponte espera torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no meio, bom voo. Lima, para informação, com a pauta 3-2 agora decolando da pistão no 7, vai com a esquerda, não vai interferir com a sua aproximação para o 4-5. Ah, tem uma tira, mano. Sou ciente por ela avisar. Aí, até a pena. Autorizado o táxi, vai pôr para papá com 1015 na jurisdição abaixo da tela. O Papa Toma Romeu Luiz, que decolado aos 3-8, curva esquerda, autorizado o cruzamento do campo, mantendo a escuta permanente. Cruzamento do campo no ponto médio da pistão no 0. Se você quiser, vai realizar pouso no passeio. Nós estamos um pouco atrasados e ainda temos autorização. Só para saber se o nosso plano ainda está em vale, se a gente pedir DLA. Afirma, recebi uma DLA para a Zuma 352, plano ainda vale do Sandro 2259. Ok, muito obrigado. Fala, bom, 094. Bono 094, voa prossegue Alfa Juliette, portão 08. Essa pista faz ingresso em livre decolagem. Vento no 5-0 graus, 7 nós. Comprou a surra, nós abraço. Bom dia, Olimpo 07, ali matei em pistão no 0. Fala, sou o Gol, 621, após a rolagem do P3 da Força Aérea, ele mantém pistão no zero. Para o controle 1935 Olympus 07. É 21, não mantém a posição agora. Confere Recife, autorizado nível 370. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Caju, após Caju conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5510 no transponto. Xanem 140, número 2 no setor, aeronave da Gol já no push no 03, já me escuta aguardando. Não copiou o Xanem 140, só corrigindo o acionamento na posição posterior push 10. Sente então o acionamento na posição, guardando para o push, aeronave da Gol no 03, já finalizando, ok? Sente o acionamento na posição, chama para o push 10, o Xanem 140. Informação Quebec, só confirma o fato que encontra-se a pista que decola. Tem informações para a cópia, prepara a saída da Leda Motil, aguardando. Quebec, temos 110 agora, 220, Aracaju. Volume 648, táxi via Índia, ponte para a torre, 118, decimal 95, ajuste no 015, agora em Bumbum. Charlie Mike, papá, copia? Santiago para Congonhas, nível 430. Decola na pista 197, curva direita após a decolagem no perfil da saída da AEL, Leda Motiva. Intercepta Peso 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119 decimal 35, aciona 5532 nos três pontos. 4 19 35, voo 1621. Bom dia, muito obrigado. Carro mais papá na Aerostar para acionamento táxi, torre transfere, confirmando com a mesma POB, sem um bom voo. Chanel 1-4-0 autorizado, reporta ataque. 648, ali decola, pistão 0, vento 1-3, 0 graus, 8 nós. 44. Eu prossigo, Juliette Central. Aponta para ingresso na pista, na interseção na base. Para ingresso até o patinho, direto a tal. Marika 238, fala com o Cuxa, volta de volta, sexo. Decolado às 49, controle 1935. 1935, é a porta ligando a pista, o Gilete Natal. 0, táxi via Índia, ponte pela torre 118, decimal 95, ajuste no 095, agora é um bom voo. 1184, a gente aqui de São Paulo, a direção da aeronave da Avianca Retaguarda, autorizada a quadra táxi. Autorizada a quadra táxi com a quadra. 1184, considera constante para iniciar, estou com a aeronave da América já finalizando o push no 190, já está com a retaguarda, já me escuta aguardando por gentileza. A gente pode fazer o push, cara, com a cauda para a terceira modela, para a gente tentar. Vamos para o pátio 3, seria? Pode ser. Só um instantinho, por gentileza, a mesma já vai começar o táxi, já me escuta aguardando, tão logo a mesma liberar a retaguarda, será autorizado. Deu uma tira, então tá marcando. Tá, tá. 238, Melee from Taxway India, 2 Hold Point, Runway 10. At Hold Point, contact Tower 118-195, 281015. 0015, Abraham India, Hold Short, Tower 95, Abraham, 238, good day. Good day. 1-1-8-4, América agora passando através 08. Após a passagem da mesma retaguarda, tem livre pushback na minha porta, tá? Após a América mesmo, igual a 1-1-8-4. Confirmando, tem livre acionamento, confirma, não entendi do a solicitação. Copia 340. Copia. Autorizado para o Galeão, nível 340. Decola da 10, com curva direita no perfil da saída da AEL, letra Irumi. Após Irumi, conforme rota do plano de voo. Controle 19 decimal 35. Aciona 5545 nos respondos. Autorizado Galeão, nível 340, decola pista 90 com curva direita, da El Leda Irumi. Segue conforme, aerovia PR9857, 11935 controle, 5545 no transponder. Da 3191. Da 3191, correto, passa para o Uma pergunta, a pista 90 tem interditado os primeiros 380? Não, negativo, vou pegar nessa distância. Obrigado. Já ingressa o final do ano 7, já passa o final de 3 milhas. Já passa, já passa, já passa. Center Position. Quanto é que você vai fazer? Acho que eu vou ser da presente, faça 9390 pela sua esquerda, reporta entra e você está no final do ano 7. Eu vou falando, vou falar. São 3198, fala 56, direita, 121, décima 9. 219. Taxi do Gol 1184, temos 143 a bordo. 3 horas e 15, alterna na Natal. 143, 3 e 20 Natal. Em livre taxi via Índia, ponte para a torre 118, decimal 95, ajuste no 05, Gol 1. Índia para a torre, 89, obrigado. Alô, bom dia, vocês vão na aventura. 3198, bom dia, taxi via Alfa. Reporta essa taxa de Juliette para ingresso. Alfa, sua Juliette, reporta 319. Já travou, vamos até treinar pelo MBO, 190. Para você, reporta final do ano 7 de 3 milhas. Autorizado o táxi, a porta na papá com 1015 na justiça. Decimal 35, essa é a transponder padrão. Contact E35 American 23, I get it. Confirmando os a bordo. Gente, estacionamento, taxa de colagem, torre 11895, ajuste altímetro, 1095. Ah, livre ingresso, partilhado e pronto no 7. Ingresso Juliette, posição 04. Juliette 04, posição 04. Contorno 05, livre táxi, chama para ingresso. Livre táxi, chama para ingresso. Pegou a serra, tenta a aeronave ingressão na pista, livre táxi, táxi aí papá, frequência livre estacionar. Decolada 07, controle 1, lá decimal 35, bom voo. 435, boa. Bom, 1094, em forma sem curso, é a Romeo Aguarda, por gentileza. Estamos cedo. Fazer 094, faz cópia. Cruzado Fortaleza, nível 370, decola pressionou zero, curva esquerda, saída Momo Fruti, terra fez o 19, após Bangu, Abucu e prossegue conforme rota. Controle Salvador opera 119, decimal 35 e o transponder 5541. Autorizado 370, saída Momo transição Fruti, na uniforme Zulu 19, depois Bangu, Abucu, decolada 10, curva esquerda, 5935 é o controle, 5541 transponder, voo 1094. Estamos prontos para o push, então. Chamaremos para o táxi. A pista está em toda extensão, confirma? Afirmo, em toda extensão. Obrigado. Confirma o pai que você encontra, você quer decolar? Sim, se confirma a intenção de voo? Bravo, Pro de buraquinho, controle 1, na decimal 35, um gol. Controle 1, 35, para trabalho. Direita, só um, dois, um decimal nove. Veja lá. 864, está autorizado Alfa, reporta Anjo Juliette. Reporta aonde? Antes da Taxway Juliette. Antes da Juliette. Para o táxi da 3191-220 a bordo, 3 horas e 36, alternando caminho. Avião está autorizado, parte 1, Taxi India. Pode estar na 0, torre 1895, o registro é 0, 1, 5. Autorizado, Pátio Índia Bravo, no ponte 01895, da 3191, no sentido POB 322. Ingresso direto, posição 05, parte 1. 05, 894. Vamos com 094, por 7, 08. 094, está autorizado, está pronto. Toma o táxi, 094. Autorizado, Alfa Charlie Mike. Apesar de falar, e tem uma peça, Alfa Charlie Mike. o táxi 2. Repouso na 1-0, ventando 3-0 graus com meia dúzia de nasa, altitude 1-0 no 5. Repouso 1-0, gol 1-0, 2. 3-1-9-1, decolado 2-4, controle 1-9, decimal 3-5, gol. Ok, 0-3-5, sou 3-1-9-1. Temo 1-9-3-5, bom gol. Está autorizado o táxi via Pátio 1, taxi India, contorno 0218, decimal 95, rádio taxímetro 1-0 no 5. Pátio Ranger, decimal 5, uma de um controlado, 0-4. Então, 3-2-5-9, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, está autorizado o estacionamento, pronto para o táxi. Todos os gols para o estacionamento, chama na hora do táxi, 3-2-5-9. Só 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, direito, obrigado. Falou, 1, 1, 6, 2, segurou. Autorizado táxi via Alfa Juliette, posição no 0, Pátio 1. Alfa Juliette, posição 10, Pátio 1, obrigado. 1938, controle 19135, bom voo. 1935, grato, tá. Bordo? 180. Gente, autorizado o táxi à Índia, considero no zero, chame a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no zero, 15. T500, delivery táxi à Índia, considero 795, atores, 359, obrigado. Então, 3895, aguarda a cobra, por gentileza, prepara a saída da Euleda Motiva. Da Euleda Motiva, não se escuta. Bom dia, sou 3859, linha decola da 10, ventão 50 graus com 7 nós. Linha decola da 10, 3859. Liga, Vitor, Hotel Delta. Nível 400, decola pista 197, curva direita, saída da El, Leda, ótima, via Upper Zulu 10.